caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Edição para esta... sexta-feira, eu ando perdido, dia 4 de Abril. Já cá estamos para mais uma edição e espero então que gostem das músicas que preparamos para o estimado auditório. Mais uma sequência e hoje, então, quero mais uma vez fazer o pedido ou o convite a que participem no nosso programa, a que deixem a vossa solicitação musical. Podem ligar-nos para o 910106983 ou, se preferirem, para o nosso... mandar um e-mail para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. E vamos desde já à música com Alice Maria e um Castigo de Deus. Uma bonita melodia, então, para ouvir na voz desta fadista que tão poucas vezes passou pelo nosso Diga Lá, Sr. Fado. Vasco Rafael com o clássico Que Povo É Este Que Povo, e também a Maria da Fé com O Meu Nome Baila no Vento. São as primeiras três que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado, e eu continuo à espera das suas participações. Vamos à música então, Alice Maria com Castigo de Deus, nesta edição do Diga Lá ao Sr. Fado. Resta. Se a vida é o fruto de tantos pecados, sem termos pecados, a vida não presta. Eu sei que pequei, eu sei, mas ninguém me diga que a vida nos vem por bem, que Deus não castiga. Castigo de Deus pelos pecados meus, pedi-te uma esmola, Deus deu-me um castigo, porque me disseste que fosse com Deus, que fosse com Deus. E ao fim combinamos que eu fosse contigo, e ao fim combinamos que eu fosse contigo. Pecados, pecados dos dias passados, sem ter uma esperança sequer, sem ter um carinho, já não me entendi com tantos pecados, e um dia esqueci o caminho. Não sei se eu remi, não sei, a paixão cegou-me. Pagar o que fiz não quis, e Deus castigou. Castigo de Deus pelos pecados meus, pedi-te uma esmola, Deus dá-me um castigo, porque que me disseste que fosse com Deus, que fosse com Deus. E ao fim combinamos que eu fosse contigo, e ao fim combinamos que eu fosse contigo, e ao fim combinamos que eu fosse contigo. E ao fim combinamos. Que povo é este? Que povo? Que compra os rios que tem? Thank you. os rios que tem, que vende a terra pequena, mas não sabe de onde vem, que vende a terra pequena, mas não sabe de onde vem, que povo é este? Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. De pessoal do auditório, depois destas três melodias, a última das quais, Meu Nome Baila no Vento, a voz foi da Maria da Fé, ou é da Maria da Fé, ainda é. Vamos à música então, seguindo com mais três fados, agora Rio Tejo de Lisboa, um fado bonito que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Senhor Fado. A intérprete é Maria Armanda. Logo depois, o Manel de Almeida. O Manuel de Almeida traz-nos Teus Olhos São Dois Garotos. E por fim, Maria Valejo com a música Se Há Flores na Primavera. Este fado, Teus Olhos São Dois Garotos, é um fado muito curioso. Também já foi interpretado pela Raquel Tavares e até pela própria Joana Amendoeira em 1998. Há que tempos. Vamos à música então, ouvintes. Espero que gostem. É com um enorme prazer que trago estas melodias. Fico por aí, eu sou o Carlos Bonaparte e é pois com muito gosto que estou consigo aqui no Canal 1. Boa tarde. Rio Tejo de Lisboa, rua das praias do mar, aonde os barcos de perto vinham de longe a chorar. Rio Tejo, Tejo Rio, pátria gaivota de brada, vias chegar e dizias nada, nada. Afogaste gerações nas ondas dos falsos mitos, a brilhar no sol da noite os nossos lares. Mas teu nada, Rio Tejo, vestiu as algas de um dia e foi às praias do mundo mostrar a nossa alegria. Rio Tejo de Lisboa, sete colinas de vento, marinheiro que regressas liberto no pensamento, podes mandar mil recados, rio que já foste mudo, porque estamos a chegar a tudo. Os mil silêncios abriram grades no ar para podermos dizer Rio Tejo, Tejo Mar. Cheios de mimo e de graça, porque se metem na rua com toda a gente que passa, porque se metem na rua com toda a gente que passa. Deixa depressa, não reza, erguendo os olhos aos céus. Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de ver, Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de ver um lenço branco de neve acenando junto ao cais. Ou quer dizer, até breve, ou quer dizer, nunca mais. Ou quer dizer, até breve, ou quer dizer, nunca mais. Nesta triste despedida, nem sei o que hei de fazer. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Jardim, ouço um lau sem margem. Nem sei o lado do vento. Sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. Nem sei o lado do vento. Sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. Sei, é devagar. Sei que o fim não é chegar. E o chegar é uma espera. À noite, pelas vielas, pergunto ao céu se há estrelas ou se há flores na primavera. À noite, pelas vielas, pergunto ao céu se há estrelas ou se há flores na primavera. Visto gestos que me cansam, ouço vozes que lançam num desespero sem fim. Sei de ti e de mais ninguém, mas haverá mais alguém se eu própria nem sei de mim. Sei de ti e de mais ninguém, mas haverá mais alguém se eu próprio nem sei de mim. Estamos de volta, ouvintes, e eu bem parecia. Eu estava a dizer com alguma hesitação, porque quando fiz aqui a seleção musical, esta seleção musical foi feita como as restantes são feitas no princípio da semana, exceto os pedidos, quando são pedidos a alteração da seleção. E eu, na altura, quando fiz a seleção musical, enfim, estive aqui a ouvir os fatos, curiosamente, como é lógico. Então, agora já me esquecia e estava a dizer, estava ouvindo e estava aqui a pensar. Eu tenho a impressão que estou a dizer alguma coisa errada. Depois disse, é porque há um outro fado que se chama Olhos Garotos e que começa precisamente com o título desta música, Teus Olhos São Dois Garotos. Ora, pelo título agora, assim, à pressão, deixei-me enganar e enganei também um ouvinte, ainda que a minha afirmação fosse hesitada, mas ainda assim acabei por dizer, não é? E não. Sim, aliás, é um facto, que o fato que a Raquel Tavares cantou, já a Joana Amendoeira tinha cantado em 98, está aí tudo bem. Mas é que este fado, Teus Olhos São Dois Garotos, do Manuel de Almeida, é realmente apenas e só cantado, pelo menos que eu saiba, por esse fadista. A Joana Amendoeira e a Raquel Tavares nunca o cantaram. Pois muito bem, desfeito o erro, ficamos também com Maria Valejo e o tema Se Há Flores da Primavera. E agora segue-se a última sequência de três temas do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Fernanda Pinto com o tema Encontrei-te. É como se chama então esse tema que vamos aqui ouvir já de seguida. Por ouvir também Florinda Maria com Cada Dia Que Passa e Cidália Moreira com Balada para uma Velhinha. Este é um clássico. São os três temas últimos.